A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, é com grande alegria, com um sentimento, uma convicção, uma certeza de que a palavra do Senhor é tudo o que Deus tem para nos revelar a seu respeito. Pelo menos nessa dispensação, antes da gente estar no novo céu e na nova terra, porque lá, certamente, os mistérios insondáveis de Deus e eternos, ainda muitas coisas nos serão aprofundadas, e talvez, na íntegra com o que está aqui escrito, só que imagine só. O Senhor tendo a eternidade para ministrar cada versículo desse para nós com uma profundidade que só Ele pode ministrar. É um presente mesmo que nós temos, todos aqueles que cremos em Jesus, que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. E eu já aproveito a você para convidar você para entregar sua vida a Ele. Entregue a sua vida a Ele. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. E se você se sente culpado por um tempo de vida sem Deus, por ter pecado, eu quero dizer que Jesus morreu na cruz do Calvário, por amor a você, para pagar o seu pecado. Não para que você continue pecando. Ah, ele pagou, então agora está pago, eu vou continuar pecando. Não. Não é porque ele pecou que você vai continuar pecando. Falando uma linguagem bem simples para você. Não. É porque você foi justificado. Você foi tornado justo. E agora, mais do que isso, você ganhou uma nova mente, uma nova natureza, um novo coração. E de modo algum você vai dizer onde abundou o pecado, então, perdão, você vai insistir, vai dizer onde abundou o pecado, superabundou a graça. E de modo algum você vai dizer, ah, se ele já me perdoou, eu vou continuar pecando. Não, não, porque a sua natureza já foi transformada. E está sendo transformada, está sendo santificada. E como eu dizia, você ainda vai experimentar de coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam e andam segundo os seus propósitos. E nós vamos experimentar isso na Nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra. Vai ser uma coisa gloriosa. Que privilégio poder compartilhar com você mais uma devocional hoje no Salmo de número 109. Leio para você então o Salmo. Diz assim o texto: Ó Deus, a quem adoro, não fiques indiferente, porquanto homens ímpios e falsos propagam mentiras contra mim, espalham calúnias a meu respeito, cercam-me com discursos de ódio e combatem-me sem motivo, acusam-me em paga de minha amizade, eu, contudo, dedico-me a orar por eles. O bem retribuem com o mal e minha amizade com ódio. Sentenciam eles, suscita a seu lado o maligno acusador Satanás que se ponha à sua direita. Citado em juízo, seja declarado culpado e fique sem efeito a sua apelação. Sejam abreviados seus dias e um outro assuma seu cargo. Fiquem órfãos seus filhos e viúva e sua esposa. Andem errantes seus filhos a mendigar, a esmolar longe de suas casas em ruína. De tudo que é seu, apodere-se o credor, e estranhos roubem seus ganhos. Não mais lhe mostrem benevolência, e ninguém se compadeça de seus órfãos. Sua prosperidade seja completamente aniquilada, e na geração seguinte extinga-se o seu nome. Seja lembrada ao Senhor a culpa de seus pais, e o pecado de sua mãe não se apague. Estejam continuamente presentes ante o Eterno, a fim de que risque da terra a sua memória, visto que nunca pensou em agir com misericórdia, mas perseguiu o fragilizado e o pobre, o aflito de coração, para lhe desferir um golpe mortal. A maldição que ele tanto amou veio sobre ele. A bênção a quem ele não deu preferência, dele se afastou. Revestido de maldição, como do seu manto, ela penetrou como água em suas entranhas e como óleo em seus ossos. Envolva-o como uma veste mortuária e aperte-o sempre com o cinto que continuamente se cinge. Será essa a retribuição do Senhor aos meus acusadores e aos que falam contra mim todo o mal. Mas tu, ó Eterno, meu Deus, atua em meu favor pela honra do teu nome, pois teu amor leal é sublime e livra-me. Sou pobre e necessitado, e no íntimo meu coração está abatido. Extingo-me com a sombra que declina, sou afugentado como um simples gafanhoto. Os joelhos tremem de tanto que jejuo, e o corpo definha de fraqueza. Tornei-me para meus difamadores objeto de zombaria, assim que me vêm, maneiam a cabeça. Ajuda-me, Senhor, meu Deus, salva-me segundo teu amor misericordioso. Que eles reconheçam que foi a tua boa mão, que foste tu, Senhor, que o fizeste. Que eles sigam amaldiçoando, contando que tu me abençoes. Os que se insurgem sejam confundidos, enquanto teu servo seja contemplado com alegrias. Cubram-se de ignomínia os que me acusam, e emaranhem-se no próprio vexame como num manto. Proclamarei com minha boca muitas graças ao Senhor e o louvarei no meio da multidão, pois ele se põe à direita do pobre para salvá-lo daqueles que o caluniam. Amém, amém e amém. Santíssima, bendita, atual, absolutamente suficiente para toda a nossa vida, para a nossa vida desde o processo que Deus criou o ser humano até os dias de hoje. Não se iluda quando você ouvir algum mentiroso satânico dizer que a Bíblia não é suficiente para atender às realidades contemporâneas. Muitos sociólogos falaram isso já na humanidade, muitos ateus, muitos apóstatas, muitos filósofos, mas todos eles caíram, todos eles pereceram. Mas o Senhor prevaleceu e prevalece eternamente. Então não se iluda, porque a palavra é poderosa e ela é eterna. Jesus é a palavra. Por isso que a Bíblia diz em João, no princípio era o Logos. O Logos estava com Deus, o Logos era Deus. Ali, a melhor tradução é no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. E nós vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Bendito seja o Cordeiro. Irmãos e irmãs, passo a vocês algumas notas, cinco notas apenas. A primeira nota está no versículo 1. Porquanto homens ímpios e falsos propagam mentiras contra mim e espalham calúnias a meu respeito. Ah, quero dizer uma coisa a você. É claro que esse texto teve o seu momento histórico. Ponto. É claro que ele teve uma autoria muito anterior ao momento da plenitude dos tempos, quando veio Jesus. Mas esse salmo é mais um daqueles cristológicos que se aplicam na totalidade ao drama que Jesus sofreu, ao ser rejeitado pela humanidade como um todo. Pela humanidade como um todo. Não seja mais um ingênuo a dizer, ah, foram os judeus que o rejeitaram. Não, os discípulos eram judeus, os líderes da igreja primitiva eram judeus, Jesus de Nazaré era o Messias de Israel, não precisa dizer mais nada, não precisaria dizer mais nada. Muitos discípulos dos primeiros apóstolos eram judeus, tá bem? Então não é porque alguns do Sinédrio o rejeitaram, e eu não estou transformando esses do Sinédrio em bonzinhos, é que nós podemos ter autoridade para ter qualquer tipo de xenofobia, qualquer tipo de sentimento de rejeição ao povo de Israel. Não, Jesus é o Messias de Israel, também chamado de antisionismo, por causa do nome Sião, ou antissemitismo, por causa dos semitas, tá bem? Então, não foram só eles, não. E Jesus foi crucificado pela lei romana. Explico a você, quem matava com crucificação eram os romanos. Estude história, estude um pouquinho de arqueologia e você vai ver que a morte de cruz era um decreto romano. Mesmo esses sacerdotes que tramaram, mas precisavam do aval, precisaram do aval de Pilatos, precisaram da anuência da corte romana ali situada em Jerusalém, porque senão eles não poderiam ter feito isso. Isso simboliza que não foram só alguns líderes, veja, repito, alguns líderes judeus, porque centenas de judeus na sua geração já se converteram no primeiro século, centenas que se espalharam por muitas partes e até hoje, né? Há cristãos que creem já em Jesus como Messias e ainda haverá mais. E nem foram todos os gentios. Eu não sou de ascendência judaica. Sou, portanto, um gentio, ou seja, gentio é um nome que se dá para um não israelita de origem, tá bem? Mas como um não israelita de origem, de ascendência, eu fui inserido em Jesus Cristo. Eu fui inserido na videira verdadeira e aí me tornei pela graça da justificação que Jesus operou na cruz do Calvário e por essa graça da ressurreição e tudo aquilo que representou esses momentos gloriosos da vida de Jesus, morte, ressurreição, ascensão, nós gentios também fomos agora transformados, todos os que creem em Jesus como Senhor e Salvador, creem na palavra na sua totalidade e creem que essa palavra é sempre atual. E sempre será atual, eternamente atual, porque a palavra não é uma letra, mas a palavra é uma pessoa, portanto, ela não pode deixar de ser atual. Pastor, que pessoa é a palavra. Como eu disse em João, a palavra é Jesus. A palavra é o Filho de Deus. A segunda pessoa da Trindade é a própria palavra de Deus. A palavra criadora, a palavra organizadora, a palavra sistematizadora, a palavra ordenadora do universo, tá bem? E há muitas outras coisas que nós podemos compreender sobre Logos, que vale a pena depois uma outra pequena série, mas pelo menos para que você se aprofunde. Bem, então, tem um contexto específico, mas é um salmo cristológico, portanto, pode se aplicar à vida de Jesus. E, como um salmo de origem israelita, ainda podemos dizer isso nesse momento, mas já caminhando para uma realidade judaica, que era o Reino do Sul, e como é um salmo cristológico, o Messias de Israel, nós podemos dizer que os filhos de Abraão, que foram de ascendência judaica, de ascendência hebraica, israelita e judaica, receberam esse salmo como uma herança, e nós que fomos enxertados na videira também recebemos, desde que creiamos que ele é o Filho de Deus, porque a Bíblia diz que o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e que os homens, a humanidade, preferiu as trevas do que a luz. Então, todo aquele que prefere a Jesus, que prefere a luz, está e estará e permanecerá, se não apostatar, permanecerá salvo. E aquele que rejeitar, então esse será entregue às trevas. Muito bem, situado de que é um texto histórico, mas que se aplica a Jesus e, portanto, se aplica a todos nós que cremos em Jesus e fomos tornados pela aceitação de Jesus, filhos de Abraão também, não por ascendência sanguínea, mas pela fé. Podemos ir para as notas. A nota número 1, nós vemos que o salmista suplica a Deus que o livre dos seus falsos acusadores. Ah, quanta falsa acusação que já houve ao longo da história, quanta falsa acusação contra Jesus de Nazaré, quanta falsa acusação nós sofremos até hoje, e os seguidores de Jesus ao longo desses 2.000 anos. E os judeus também, na sua totalidade, quanta falsa acusação. Então o salmista suplica que o livre dos falsos acusadores. Que o Senhor julgue com severidade todos que rejeitam o caminho santo. E que a misericórdia divina seja generosa para com os que se entregam na mão de Deus. Ouça bem. A misericórdia de Deus é divina, sim, e é generosa, sim, mas para com aqueles e aquelas que se entregam nas mãos de Deus. O autor fala aqui dos adversários. No singular, na primeira parte do Salmo, que revela alguma das maldições lançadas por seus inimigos, nós vemos isso retratado. E a segunda parte, discorrida no plural, mostra a aliança dos inimigos contra o servo do Senhor. Nesse caso, você já pode aplicá-lo a Jesus Cristo, o Senhor. A segunda nota está no versículo 4, segundo a BKJA, para dar crédito. Acusam-me em paga de minha amizade. Jesus falou sobre isso. Eu vim para os meus não me receberam. Ali ele aponta uma rejeição que ele teve por parte do seu povo. Acusam-me em paga de minha amizade. Eu, contudo, dedico-me a orar por eles. Olha que coisa linda. O salmista orava, Jesus orou, e nós, quando nós somos santificados, nós aprendemos a orar por aqueles que nos ferem, aqueles que nos batem na face, nós aprendemos a orar por eles. Aqueles que nos maltratam, o Senhor, o Espírito Santo, nos ensina a interceder por eles. Porque isso é fruto da santidade que Deus gera em nós. Diz assim a segunda nota. Esse é o sentido mais adequado à frase transliterada do original hebraico. Vayasimu afai ha tashat tova. Vesim ha tashat ahavat. Então esse é o sentido. Acusam-me em paga da minha amizade. Eu dei minha amizade para eles e eu, ao invés deles acolherem minha amizade, eles me acusam. Eu, contudo, me dedico a orar por eles. A terceira nota se encontra no versículo 6. Sentenciam eles. Suscita seu lado o maligno acusador, Satanás, que se põe à sua direita. Vocês lembram que feriram o lado de Jesus também? Então, não só o salmista foi vítima de acusações e de agressões e de falsas acusações, de agressões, de tentativas de feri-lo. Os salmistas foram, não só Davi, mas a escola de Davi, né? Os levitas que continuavam nesse mistério, nesse ministério e nesse mistério, Jesus que feriu o lado de Jesus e nós também, que estamos juntamente com ele, como parte do seu corpo, ele que está à destra do Pai, e ele diz assim, Satanás, que se ponha à sua direita, o acusador diz isso, né? Suscita o seu lado. Maligno acusador de Satanás, ele diz isso, que se põe à sua direita. E eu quero dizer para você, nós estamos sim juntamente com Cristo, ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos, e nós estamos com ele, à direita. Estamos sentados com ele, já parcialmente, nos lugares celestiais. Já estamos espiritualmente com Ele, em espírito, em glória, em vitória, só que não totalmente, porque temos que sustentar, falava com uma irmã querida, missionária Vivian Lopes, agora mesmo, temos que sustentar isso até o final da vida, porque muitos começam bem, mas no final da sua carreira acabam apostatando da fé. Então, esses que apostatarem da fé, não vão poder desfrutar de estar com Jesus, ser parte do corpo de Cristo eternamente. Esse terceiro destaque, a nota é a seguinte: esses são alguns dos desejos expressos dos inimigos do salmista. Veja bem, os inimigos do salmista queriam isso, ferir. Pedro compreendia que essas palavras condenatórias se aplicavam ao traidor de Jesus. Quem foi o traidor de Jesus, meu irmão, minha irmã? Judas Iscariotes. Você percebe isso no verso 8. Sejam abreviados seus dias e um outro assuma o seu cargo. Isso aconteceu literalmente com Judas. Os dias dele foram abreviados porque ele se matou e outro assumiu o seu cargo. Primeiro Matias na escolha dos apóstolos e depois, sobretudo, o apóstolo Paulo, que vai desempenhar um trabalho sublime na história da igreja. Então, Pedro compreendia que essas palavras condenatórias se aplicavam ao traidor Judas Iscariotes. Você confere isso em Atos 1:20 também. Em hebraico, a expressão Satã ou Satanás significa acusador. Veja como fica a transliteração desse versículo. Hafked alav hasha, ve satan yamod ao Iê menor. Então, esse é o sentido, essa é a expressão hebraica desse versículo 6 que nós estamos lendo para você, tá bem? É esse sentido que o salmista nos apresenta. A quarta nota se encontra já mais adiante no versículo 17. A maldição que ele tanto amou veio sobre ele. A bênção que ele não deu preferência, dele se afastou. Ora, isso está mais ou menos claro para você, não é? O pecador ímpio e renitente, obstinado, procura cercar-se de trevas, cada vez mais fugindo da luz e da verdade. Essa é a condenação. A luz veio ao mundo. Aqui está o juízo, irmão. Aqui está o juízo condenatório. Ou salvador ou condenatório. A luz veio ao mundo. E muitos, ao invés de optar pela luz, acabaram e acabam ainda preferindo as trevas do que a luz. Bem, a maldição que eles tanto amam vai vir sobre eles. Já está sobre eles. E a bênção que eles não gostam, que eles não dão preferência, a bênção do Senhor se afasta deles. Então, isso aconteceu com o salmista, isso aconteceu com o regente do coro, né? Que é também um salmo davídico, ou de Davi, ou da escola de Davi. Escola, quando eu estou dizendo, não é colégio, não é. Uma herança levítica, uma herança de homens que salmodiavam ao Senhor de todo o seu coração. Aleluia. Então, quem amou a bênção, de bênção será inundado. Agora, quem dá preferência para o pecado, então da bênção se afastará e será condenado pelas trevas. Em quinto e último destaque, versículo 25, bem mais adiante ainda, tornei-me para os meus difamadores objeto de zombaria. Assim que me vem, meneiam a cabeça. Aqui não tem nada mais claro, né, irmão, irmã? Que já tem uma caminhada cristã, não tem nada mais claro para você perceber o histórico de Jesus. E para aqueles que estão começando, eu digo a você que essa é uma referência óbvia à trajetória de Jesus aqui na história. A expressão meneiam a cabeça revela um gesto físico de profundo desprezo. Humilhação, zombaria. Foi assim que muitas pessoas agiram ao verem Jesus Cristo, o Messias, em seu sofrimento vicário na cruz do Calvário. Confira em Marcos capítulo 15, versículo 29. Bendito, louvado, exaltado, glorificado seja o Senhor para sempre. Baruatá Adonai. Exaltado, louvado, glorificado seja o Senhor para sempre. E depois da leitura bíblica, que por si só já é salvadora, curadora, transformadora, santificadora, apta para tudo o que nós precisamos, desde a criação até os dias atuais, e para sempre será, e depois dessas cinco notas, eu deixo para você uma brevíssima devocional que escrevi sobre o Salmo 109 para a sua devocional diária, está no meu livro Os Salmos. O Deus do meu louvor. Esta é a proposição. o Deus do meu louvor. Não te cales, Senhor, pois os inimigos se levantaram com língua mentirosa contra mim. Cercam-me com ódio e com guerra, e em paga do meu amor respondem com hostilidade. Como disse, isso é uma verdade lá do passado, antes de Jesus. Se realiza cabalmente em Jesus e, posteriormente, a todos os seguidores e seguidoras de Jesus de Nazaré. Os inimigos do Senhor, irmãos e irmãs, pagam o bem com o mal. Eles pagam o amor com o ódio. Ao invés de responder amor com amor, amor com perdão, amor com compreensão, amor com correção doutrinária, eles respondem amor com ódio. Eles possuem um espírito de acusação. Esse espírito de acusação vem do maligno, porque Satanás é o grande acusador. E por isso eles serão condenados. Eu não quero falar de um caminho largo para você, não. As coisas na Bíblia são muito claras. A tradição hebraica, depois israelita e depois judaica, é a linhagem do povo, da história do povo de Israel, tá bem? Hebreus, Israel, hebreus ainda no período tribal e se formando no Egito, Israel que se constitui a partir da lei no deserto e depois na tomada da terra, toda a história de Israel e depois os judeus no Reino do Sul. Entenda bem uma coisa. Na tradição desse povo, não tem espaço para grandes especulações, diferentemente de outras religiões, mais do Extremo Oriente. E respeitamos a você que está nos ouvindo, que ainda não conhece a Jesus, se você foi orientado nessas religiões, nós respeitamos você, mas nós queremos levá-lo à verdade absoluta. E a verdade absoluta é Jesus. Por isso eu quero lhe dizer com clareza que na tradição israelita não há espaço para grandes especulações. Os gregos, como filósofo, eu digo a você, têm pensamentos extraordinários? Tem sim. Mas são extremamente especulativos e nunca chegaram à verdade absoluta. Tanto que Paulo vai utilizar de um expediente quando vai falar na Grécia, tinha um Deus que era chamado ao Deus desconhecido. Eu não vou poder explicar para você agora toda a trajetória de como ocorreu, né, de todos os deuses egípcios, perdão, gregos, e por que desse Deus desconhecido, mas tinha um Deus que era chamado ao Deus desconhecido. E Paulo, usando de um expediente que só o Espírito do Senhor, de Yahvé, podia dar a ele, disse: eu vim falar desse, que vocês desconhecem, mas que eu conheço. E aproveitou a oportunidade e apresentou o caminho, a verdade e a vida, aquele que ninguém, o caminho que ninguém vai ao Pai senão por ele, a verdade que ninguém vai ao Pai senão por ela, por essa verdade que é a pessoa de Jesus e a vida que está em Jesus. E Paulo apresentou então a Jesus. Preste bem atenção. Então, eles são no Extremo Oriente, até no Oriente Médio, mais particularmente na Grécia, que é o berço da civilização ocidental, são bastante especulativos. Uma característica totalmente diferente do povo de Israel. Ou você segue ao Deus Criador e segue os seus mandamentos, ou não. Simples assim. Os inimigos do Senhor pagam o bem com o mal. Eles são maus. São idólatras. Vivem no engano. Eles pagam o amor com ódio. Eles têm um espírito de acusação. E por isso eles são condenados, sendo direto e reto com você. E a sua oração, ainda que façam, tem muita gente que faz oração, muitas preces. Eu vou voltar para você que está nos ouvindo até fora do país, poderá nos ouvir. Com todo respeito pela sua pessoa e pela tentativa que você vem fazendo, porque talvez você tenha sido orientado assim, eu quero te dizer que o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Porque quem não estiver em Jesus será condenado. E mesmo que faça preces e orações, jamais serão aceitas. Os dias dos ímpios não são longos. Ah, só um parêntese. Hoje em dia, cada vez mais nós vamos ouvir que nós não podemos ser assim, que nós não podemos ser ortodoxos, que nós temos que aceitar todo mundo. Nós aceitamos, sim, nós amamos todas as pessoas, mas nós não negamos em nada a palavra do Senhor e só nos prostramos perante o Senhor, o Criador e o Senhor do universo, e só nos prostramos perante a palavra que revela quem Ele é, a pessoa dele. Então não adianta fazer prece, fazer oração, se não for em nome de Jesus, para a glória de Jesus, através de Jesus, jamais será aceita. Os dias dos ímpios não são longos. E mesmo que eles vivam muito tempo, há casos que eles vivem muito tempo. A sua árvore é uma árvore seca, é uma árvore que não tem frutos. Jesus mesmo amaldiçoou uma árvore. Mesmo fora da estação frutífera, ele disse: olha, a árvore precisa dar fruto. Então, quem anda sem Deus é como uma árvore sem frutos. E você quer ter fruto, fruto do espírito, fruto de vida, fruto de plenitude, fruto de abundância, fruto de felicidade, fruto de eternidade. Ah, quantos frutos! Então, essas pessoas que andam sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo, elas são de tal maneira vazias que é como se elas fossem totalmente órfãs. E como se os seus filhos fossem órfãos também e suas esposas fossem viúvas. Agora, na verdade, o ímpio e sua descendência andam mendigando a vida. Aqui não é uma questão de mendigar o pão. Tão somente dito, Jesus diz que o pão da vida é Ele. E essas pessoas andam mendigando a vida, porque elas não têm vida. Mas a misericórdia do Senhor não será manifesta por causa da idolatria deles, por causa da impiedade deles, por causa da infidelidade deles para com o Criador. E para com o Messias, o Machia. Por outro lado, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está me ouvindo, que está tomando uma decisão ainda hoje, o justo será lembrado. Aleluia. Mas a posteridade do ímpio será esquecida e o seu nome extirpado da história. Daqui é que você tem que entender quando a gente diz que o nome do ímpio será retirado do livro da vida. Ele não pode estar no livro da vida. A memória dele será esquecida, mais ou menos o que aconteceu quando Esdras voltou, Neemias voltou, e eles procuravam então as famílias, os levitas, e procuravam quem era de fato do povo de Israel. Alguns tentaram se fazer falsamente pertencentes àquele povo, mas o nome deles não estava lá. assim também será com aqueles que não seguirem a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O justo será lembrado, mas a posteridade do ímpio será esquecida. E o nome do ímpio será extirpado da história e do livro da vida. O Senhor fará desaparecer a memória deles, porque não foram quebrantados de coração. Eles serão castigados, aprisionados, sofrerão a condenação junto com Satanás e seus demônios, e ainda a memória deles será esquecida, desaparecerá, porque eles não se quebrantaram de coração. Meu irmão, quebrante-se hoje. Minha irmã, quebrante-se hoje. Pastor, o que é quebrantar? Vou falar numa outra linguagem. Entregue-se a Deus. Deixe que Deus te faça de novo, uma nova pessoa, um novo ser, um novo coração, uma nova mente, uma nova atitude, um novo comportamento. Deixa Deus te refazer. Por isso ele precisa quebrar muitas vezes o vaso para poder refazê-lo. Então o Senhor fará desaparecer a memória do ímpio, porque não se quebrantaram diante dele, amaram-se e vestiram de maldição e rejeitaram a bênção do Senhor, isso desde lá do Gênesis. Tal seja o galardão dos contrários da alma, da minha alma, diz o salmista. É claro que isso pode se aplicar à vida de Jesus, e é claro que vai se aplicar a todos que vierem depois, vieram, estão vindo já 2000 anos depois de Jesus, até o dia da sua volta. Indo para a parte final do salmo, mas tu, Senhor, age em meu favor, ô glória a Deus, age em meu favor, ô aleluia, por amor do teu nome, livra-me por tua grande misericórdia. Olha para mim com misericórdia, olha para minha fragilidade, para a miséria do meu ser, olha para mim com tua grande misericórdia e me livra por amor do teu nome. Porque eu estou aflito e necessitado. O ser humano, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo que está me ouvindo, sem Deus, é um ser aflito, eternamente em aflição. É um ser necessitado das necessidades, da totalidade do seu ser, para não falar de uma área. Todo o seu ser é necessitado. Então, o salmista pede: me livra dessa aflição. Me livra da minha necessidade. Dentro em mim eu me sinto ferido. Meu coração está ferido. E esse ferimento é porque você está longe do Senhor. Aí o salmista conclui, coisa linda. Apresento-me diante do Senhor, tendo a minha carne marcada pelo jejum, a minha alma marcada pela zombaria dos que me consideraram objeto de opróbrio. Isso aconteceu com todo o povo de Israel ao longo da história, até o século 20 e 21. Isso aconteceu com Jesus de Nazaré, que foi alvo de zombaria e que teve a sua carne marcada, não só pelo jejum, mas pelos cravos e pela maldade e pelo pecado humano. E teve a sua vida marcada pela zombaria dos que o consideraram objeto de opróbrio. Agora, quem segue a Jesus sofre também. Sofre também. Por seguir a Jesus. Mas o salmista nos diz assim: socorre-me, Senhor. Primeira beleza dele começar a dizer: ó, eu tenho a minha carne marcada, minha alma está marcada pela zombaria, estou sofrendo com zombaria, me consideraram como opróbrio, como alvo de desprezo, mas aí ele vem e diz: socorre-me, Senhor, com a tua misericórdia, para que conheçam as tuas mãos. E é isso que Deus faz. Ele nos socorre, a todo aquele que nele crê, ele socorre com misericórdia. Sejam confundidos os adversários do Senhor, enquanto os teus servos desfrutam da bênção celestial. Cubra-se de vergonha o adversário, Satanás, o mundo, a velha natureza. Cubra-se de vergonha a carne e a sua própria confusão o envolva. Envolva o adversário. Certa vez os midianitas estavam num confronto com Gideão e eles tiveram um sonho. E aquele pão que eles sonharam fez com que eles acabassem matando uns aos outros e os outros fugiram. Sabe por quê? Eles estavam se levantando contra o povo de Deus. Até que Deus fez com que o adversário, naquele caso os midianitas, mas foram muitos os povos, fossem cobertos de vergonha, matassem-se uns aos outros, fossem dispersos e fossem confundidos. Eles ficaram confusos e saíram fugidos. Então diz o salmista: cubra-se de vergonha o adversário e a sua própria confusão o envolva. Mas quanto a nós, filhos do Altíssimo, daremos muitas graças ao Senhor com os nossos lábios e louvaremos no meio da assembleia. Ô glória! Nós louvaremos no meio da assembleia santa, porque ele acolhe e livra os pobres de espírito. Não posso deixar de mandar hoje, falando em assembleia, é claro que não está falando de nenhuma denominação aqui, né? Aliás, esse nome vem primeiro da Grécia. Os cidadãos se reuniam para decidir as questões da cidade, cidadãos livres, né? Mas depois passou a ser um nome concedido à igreja, Assembleia dos Santos, daqueles que são do caminho, dos nazarenos, dos seguidores de Jesus. Só que eu não posso deixar de mandar um abraço agora aos meus irmãos metodistas, onde fui criado, cresci, vivi praticamente meio século. Não posso deixar de mandar um abraço ao querido irmão e pastor Wagner, toda a sua família, lá em Juiz de Fora, com o seu lindo trabalho, o trabalho do Senhor através da vida deles, no Ministério Aliança de Amor, que nós podemos ver nascer, acompanhar um pouquinho, tentar servir de alguma maneira. Não posso deixar de mandar um abraço para a Assembleia Madureira, lá no Campo Atibaia, que me acolheu há 7 anos atrás. E não posso deixar de mandar um abraço para os meus irmãos assembleanos da Assembleia de Deus Galileia, que estiveram conosco hoje. Oramos juntos, cantamos hinos e já celebramos essa vitória. Então, eu já expliquei para você: essa Assembleia aqui está falando de outro assunto. Está falando da Assembleia dos Santos, Assembleia do Povo de Deus, a reunião do povo de Deus, tá bem? Mas eu estou aproveitando para mandar um abraço às igrejas irmãs e a minha, particularmente a comunidade que congrego hoje, mandar um abraço querido a todos os irmãos da Assembleia de Deus Galileia. Mando esse abraço já saudoso, com desejo de reencontrá-los e voltando para o texto. Deixo essa palavra final: que Satanás seja envergonhado para sempre. Já está e será. O adversário das nossas vidas seja confundido. Mas nós, filhos do Altíssimo, filhos de Abraão, nós vamos dar muitas graças ao Senhor com os nossos lábios. Vamos cantar hinos, salmos, hinos, cânticos de louvor com os nossos lábios e com o nosso coração. E louvaremos no meio da assembleia do povo de Deus, porque Ele acolhe e livra os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito, pastor, que a bem-aventurança diz? Aqui não é pobre economicamente, tá bem? Pobre de espírito são aqueles que dependem, que espiritualmente se sentem dependentes de Deus. Por isso pobre. Pobre é alguém que tem necessidade. Pobre é alguém que tem dependência. Pobre é alguém que tem carência. Pobre de espírito tem necessidade da ação do Espírito do Senhor. Tem carência da ação do Espírito do Senhor. Tem necessidade da presença do Espírito do Senhor. Ah, que nós recebamos do Senhor a sua presença e que Ele possa saciar toda a nossa necessidade, suprir toda a nossa pobreza e que um dia nós possamos viver na plenitude da sua graça eternamente lá na Nova Jerusalém, celebrando e celebrando e celebrando, salmodiando, salmodiando e salmodiando e dizendo: o nosso Deus é um Deus de misericórdia para todo aquele que está disposto a se entregar a Ele. O nosso Deus é o Deus da graça, é o Deus do amor, é o Deus não do amor, como tem sido pregado aí, do vale tudo, não. O amor segundo o parâmetro de Deus, segundo a palavra de Deus. Tá bem? E concluo com a proposição que abri esse salmo, dizendo: nessa hora, para você, que os caluniadores serão derrotados por completo e nós seremos abençoados eternamente. A misericórdia do Senhor se dará sobre as nossas vidas, está se dando a cada manhã. O Senhor vai fazendo maravilhosos feitos em nossas vidas. Nós, como remidos do Senhor, podemos dizer isso, como no Salmo 107 que lemos. Mas o dia de hoje é para dizer assim: o Deus do meu louvor. Que todos os irmãos que estão ouvindo agora e os que vão ouvir depois digam: o meu Deus é digno de louvor. Eu quero louvá-lo. Eu vou louvá-lo de todo o meu coração. Porque louvar não é só cantar, viu, irmão? Não é só cantando cânticos da igreja, hinos da igreja, salmos. Isso é uma forma de louvar. O louvor a Deus é o agradecimento por tudo que Deus faz por nós. A adoração é reconhecimento de tudo que Ele é. Então, o Deus do nosso louvor e da nossa adoração é esse Deus que nós podemos agradecer por tudo que faz por nós, por toda a sua graça e misericórdia. E o Deus da nossa adoração é aquele que tem infinitos atributos e que nós não somos nem capazes de mencionar todos os atributos do Senhor, porque eles são maiores que o infinito. Maiores que o infinito. Ele que criou o infinito, então eles são maiores que o infinito. Que Deus te abençoe. Que Deus te encha de louvor. Que Deus te inunde de alegria. Que Deus te encha de adoração. Deus te encharque de adoração. E hoje seja um dia para você: ah, vou adorar, vou adorar, vou adorar. Com todo o meu ser, com todo o meu intelecto, com toda a minha emoção, com todo o meu afeto, com todo o meu corpo, com toda a minha respiração, porque todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Fique com essa palavra, o Deus do seu louvor, e glorifique para sempre. Recebamos a bênção do Senhor. Senhor, que a tua misericórdia se renove a cada manhã sobre a vida de todo e todo aquele e toda aquela que se render ao Senhor e à tua santa palavra. E aqueles que ainda não se renderam, levantamos um clamor para que eles entendam que não há um outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida que conduz ao Pai. Há muitos caminhos, caminhos largos, há verdades relativas. E há vidas, há projetos de vida que as pessoas têm, mas só Jesus é o caminho. Só Jesus é a verdade e só Jesus é a vida. E que o caminho, a verdade e a vida inunde cada irmão e cada irmã que está nos ouvindo e cada pessoa que está nos ouvindo agora, que ainda não tomou a decisão, tome agora. Eu não vou dizer o nome dos países, mas eu tenho sabido de um grande crescimento do Evangelho em lugares onde o Evangelho é proibido até pelo sistema que governa o país. Mas o Evangelho prospera lá, porque nada poderá deter essa obra, porque essa obra é santa. Então, renda-se aí no seu quarto, em segredo, em secreto, e depois você vai encontrar outros irmãos e irmãs, e você vai poder louvar. E um dia você vai estar com todos, de toda raça, tribo, língua, nação, e vai com o povo de toda raça, tribo, língua, nação, e vai poder dizer: digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Amém.